Muito obrigado. Muito lindo relembrar os nossos mortos, porque eles têm vozes. Eles têm vozes. Nós estamos aqui para dizer que nossos mortos têm vozes. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo da bala. Não podemos ter medo do açoite. Eles não vão viver alimentados do nosso medo. Salve todos os mortos. Salve todos os mortos. Salve os nossos mortos. Nós estamos aqui porque nós estamos vivos. Nós estamos aqui porque nós estamos vivos. Não podemos ter medo da lei. Essa lei que aplica a nossa periferia é uma lei fascista. É uma lei exterminadora do Estado genocida. Que nós, Mãe de Maio, não se calaremos perante o fascismo implantado pelo Estado.